ela na rua da minha casa. A gente fumava e traficava. Eu até ajudei ele a assaltar uma casa. E foram muitos anos felizes de drogas e de crack. Já até que um dia aconteceu. Nós tava batendo um fifinha no meio da boca quando a PM apareceu. Vão prender meu tio. Meu tio corria pelos becos e pelas vias, se escondendo atrás de gente. Meu tio fugia da PM e da polícia, macabro dando de frente. E foram muitos anos bem tristes de visitas e homicídios lá na cana onde ele tava. Eu até que ia e visitava, mas ainda tinha responsa aqui da boca, eu que cuidava. Foi aí que um dia chegou Kleber e me avisou onde morava o X9 da minha área. Cheguei com a K engatilhado, bola pente de lado, arranquei logo a cara. Desce logo, tiro. Na cara, não, não.